E eu posso-vos garantir, com toda a honestidade, e utilizando a palavra do Dr. Manuel Marques, com o coração, que um dos momentos deste ano, que está agora a terminar, que mais gostei, que mais me agrada, que mais me dá conforto, que mais me satisfez e que mais me satisfaz, foi a tarde que tivemos com a apresentação do livro Memórias e, nomeadamente, implicitamente, com a homenagem que fizemos à Natália Novaes. Foi do melhor que me aconteceu este ano, ficará para sempre gravado na minha memória e tive até o privilégio de poder conduzir toda aquela tarde e foi com um gosto enorme e quero aqui manifestar o meu agradecimento por ter confiado as minhas parcas capacidades para o fazer, mas acredito que fiz com um amor profundo e que lhe desejo uma vida eterna de saúde, de felicidade e que não deixe de ser minha amiga e nossa amiga. Muito obrigado.